Ninguém pode prever um assassino elendo. Nem tem como comer. Não entre, não entre, não entre. Nada poderá me deter. Não entre, não entre, não entre. Tanto vai, tanto vai se ter. Mas quando a noite cai, tudo pode acontecer. Pela rua, pelos campos, o sangue enfervece. Não entre, não entre, não entre. Nada poderá me prender. Não entre, não entre, não entre. Tanto vai, nada pode vir. Infernal, ninguém pode prever. O assassino é lento, nem tem como comer. Não entre, não entre, não entre. Nada poderá me prender. Não entre, não entre, não entre. Tanto vai, nada pode te fuder. Não entre, não entre, não entre. Tanto vai, tanto pode se fuder.